tempestade eu me mantenho. Senhor, Tu és meu amparo, um refúgio na adversidade. A Ti venho me entregar. Quando a terra treme e vacila, e o mundo se rebela, Tua voz acalma as ondas. Em Ti encontro o meu repouso. Oh Deus, Tu és minha força, minha luz. Na noite Tu és minha oração. O Eterno dos exércitos comigo, meu coração está em paz. Creio em Ti. Há um rio na Tua cidade, onde a alegria vem nos saciar. No meio de nós Tu estás presente. Tudo é seguro, tudo é calmante. As nações se agitam, os reinos caem, mas Teu poder, ó Deus, nos inunda. Quando Tu falas, a terra estremece. Teu amor para sempre nos une. Oh Deus, Tu és minha força, minha luz. Na noite Tu és minha oração. O Eterno domino sobre tudo, eu sou a vida. Das batalhas eu faço cessar o ruído. Eu sou o rei, eu sou o